gasolina eterna. Eu preciso de uma gasolina. Comer minha prima para ir bater, meu. Mano, temer. Eu vou na Paraíba comer uma própria prima. Mas eu preciso da gasolina para as meninas. Temer, você não me dá gasolina. Porque hoje com uma caminha me rompeu. Passa para a gasolina. Porque daquele negativo caminhoneiro, nem me faz alguma coisa temer. Que eu preciso usar minha gasolina. Temer, eu não tenho nenhum carro. Temer, mas o moço não dá. Depois de um ônibus tem um ônibus temer. Eu preciso da gasolina. Temer, como vou ir para a praia? Temer, se daqui dá pra ir muito longe, não depende, vai que temer. Você tem que me dar minha gasolina pra entender. Se não eu vou comer a sua mina. Ela é gata, temer. Eu estou usando temer. Essa não é discreta pro temer. Que ela fala com o temer. Numa livre, numa livre. Numa livre, Quero minha gasolina, temer. Quero minha gasolina, temer. Quero minha gasolina, temer. Quero minha gasolina, temer. Quero minha gasolina, temer. Vou comer a tua mina.